WhatsApp com a minha dona. Esse desenrolo tá muito bom. Ela querendo brotar no colchão. Eu falei, oh baby, baby, esse romance é de lei, lei. A noite toda eu não sei, sei, mas eu sei que eu te quero. Pronta que a porta tá aberta, eu te espero no chuveiro. Depilei lá embaixo porque eu sei que tu gosta. Apaga a luz, fecha a porta, eu te esperando de costa. Quero sentir teu corpinho no meio enquanto eu sussurro e fio o dedo no meu cu. Fio o dedo no meu cu. Fio o dedo no meu cu. Fio o dedo no meu cu. Sexta-feira tá paradona. WhatsApp com a minha dona. Esse desenrolo tá muito bom. Ela querendo brotar no colchão. Eu falei, oh baby, baby, esse romance é de lei, lei. A noite toda eu não sei, sei, mas eu sei que eu te quero. Pronta que a porta tá aberta, eu te espero no chuveiro. Depilei lá embaixo porque eu sei que tu gosta. Apaga a luz, fecha a porta, eu te esperando.